Você conferiu uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Conferimos Sam Lee, Lost Horizon, Hot Since 82, Buggin', Mark Knight, Your Love, Donatello Tears e começamos a sequência com Sahalé, Magarabi. No próximo sábado, a partir das 22 horas, mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Mestre, o R2 está captando alguma coisa da Terra. Ele está dizendo Rio Sul Rádio. Eu entendi o que ele disse. Deixe ele continuar. Ah, é o endereço. Pois então acesse www.riosulradio.com. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Duas horas e 34 minutos. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Whoa-oh-oh. And make me your radio. Turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. Got a sexy all steaming. She give a hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got a brother dreaming, dreaming. Yeah, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening. Let me love you, though you are my demon. I can only find a note to make you understand. Sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head, I'm like your favorite tune. And all my heart is like a stereo, a place for you. My heart's a stereo. picking up my phone to leave a message at the tone. Today I swear I'm not doing anything. If I could only find a note to make you understand, to sing it softly in your ear and grab you by the hands, and keep you stuck inside your head, I'm like your favorite tune. And all my heart is like a stereo, a place for you. So listen close, hear my thoughts in every note. Whoa, and make me your radio. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Sing along to my stereo. RioSoulRadio.com. Nah. Hey, we must have been stone crazy when we thought we were just friends. 'Cause I miss you, baby, and I got those feelings again. I guess I'm all confused about you. Oh, yes, I am, baby. heart, my achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man.